começando agora a 53ª edição do podcast Three Wide. Essa semana trazendo aí as etapas de Atlanta, da Nationwide Sprint Cup, e as trucks que foram visitar lá o Mosport, ou o Canadian Tire Motorsports Park, lá em Bowmanville, no Canadá, segunda visita das trucks. Começando diferente um pouquinho, a gente vai começar fazendo a ordem cronológica essa semana. Então a gente vai trazer a prova da Nationwide Series, que ocorreu em Atlanta na sexta-feira à noite. Prova vencida e dominada por Kevin Harvick, que aparentemente é uma prova sonolenta, o Léo vai discordar de mim depois, mas eu quero ver ele apresentar argumentos. Eu não pude assistir a prova, o Hélio Lima pôde ver superficialmente devido aos streams, né, que a internet nos fornece aí estar um pouco complicados. Mas assim, em termos de número, pelo que eu vejo aqui, eu só posso falar sobre isso porque eu não vi absolutamente nada. E eu digo que é uma corrida sonolenta, até porque no canal da NASCAR no YouTube, no próprio site da NASCAR, você não vê nenhum lance da etapa, alguma coisa assim em especial. Apenas duas bandeiras amarelas e um domínio absoluto do Harvick, que é isso que os dados da prova aqui me mostram. Então, eu já vou chamar o Leonardo para ver se ele tem um ponto de vista um pouco diferente, quero que ele me explique por quê. E depois o Hélio Lima vai dar os seus destaques aí também, e acho que pouco é discutido essa prova aí, que foi amplamente dominada pelo Kevin Harvick. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Começando a 53ª edição agora. Bom, então vamos falar já da National Wide Series. Foi uma corrida que eu gostei da corrida, apesar de termos apenas uma troca de liderança, que foi que o Chase Elliott liderou uma parte da corrida, e depois o Kevin Harvick que praticamente dominou a corrida, só ele que liderou a segunda, vamos dizer, a outra parte, as outras voltas, 159 voltas das 200, das 195 que foram disputadas. Foi uma corrida movimentada porque, mesmo apesar da bandeira amarela, de poucas bandeiras amarelas, que foram só duas, não tivemos nenhum acidente, não tivemos nada de extraordinário na pista, mas foi uma corrida bem, bem movimentada. Tivemos uma luta boa ali pelo top team, ali, todo momento trocando. No top 5 também tivemos boas brigas também no top 5. Então, assim, foi uma corrida que, mesmo com o domínio do Kevin Harvick, mesmo sem problemas na pista, foi uma coisa que eu gostei bastante da corrida, pela diversidade, pela diversificação das trocas das posições, toda hora trocando, e principalmente a luta entre Chase Elliott e Regan Smith, que lutaram, e o Ty Dillon apareceu muito bem nessa corrida também, que lutaram ali pela vitória, lutaram pelo que eles poderiam fazer, né, que é o top 5, o máximo que eles conseguem. Então, parabéns aos dois ali que duelaram, fazendo um belo duelo a noite toda ali. E eu gostei muito, no modo geral, dessa corrida. Não foi uma corrida onde que teve um domínio gigante do Kevin Harvick, mas mesmo assim foi uma boa corrida. Uma corrida que eu gostei bastante de assistir. O Kevin Harvick, ele chega à sua vitória de número 43 na National Series. Agora, com sua terceira vitória em 2014, ele se iguala a 2003 e 2010. Então, o Kevin Harvick, eu, no começo do ano, eu previ que ele iria alcançar os números deles de maior temporada, se não me engano foi 2006 ou 2007, onde ele teve seis vitórias no ano. Ele já está na metade do caminho, já ainda tem algumas coisas para frente aí. Então, eu creio que o Kevin Harvick vai chegar perto desses números aí. O Kevin Harvick agora, ele soma 11 largadas, 3 vitórias, 9 top 5, 11 top 10 e além de uma pole. Lembrando que ano passado o Kevin Harvick venceu essa corrida, mas ele estava no 33 da RCR, que é aquele carro 33, que era o carro Coringa lá, onde que vários pilotos fizeram boas provas no passado, inclusive o Matt Crafton fez boas corridas no ano passado. Só que esse ano ele venceu com o carro 5 da Junior Motorsports, né? E a Chevy que volta a vencer, porque a Ford vira vencida as últimas quatro corridas, que foi Iowa, Green, Mid Ohio e Bristol. E agora a Chevy esse ano já soma 13 vitórias em 24 largadas. E eu fiz umas continhas rápidas aqui, se eu tiver errado, a Junior Motorsport esse ano soma 8 vitórias. Bom, de destaque aqui, lógico, o maior destaque foi o Chase Elliott e o Regan Smith, né, pela luta pelo top 5 e a luta pelo campeonato, pelos pontos do campeonato. Então, realmente, eles são os meus maiores destaques. E o David Rigo trazendo 98, que ele andou a noite toda dentro do top 5 com esse carro aí, 98, que nós sabemos que não é o melhor carro que tem no field. Hélio? Tudo bem, pessoal? Assim como o Bristol, esse fim de semana também eu não pude, por razões técnicas, né, de acompanhar a corrida inteira, né? Mas, só lembrando, né, 2012, o Kevin Harris, que dominou essa prova da Nation Series em Atlanta, né, acabou perdendo no final por causa da bandeira amarela lá, que acabou dando uma prorrogação, ele até tinha jogado com o Keselowski, né, que teria jogado uma garrafinha. Ah, pessoal, que acompanhava naquela época, sempre lembrado dessa corrida, né, ano passado, e venceu também, e esse ano, mais uma vez, ele ganha. E, curioso, competindo sempre com o mesmo chefe de mecânico, né, o Arne Cope, né, que ano que vem vai trabalhar com o Chase Elliott. O trabalho, né, eu acho que ele deve ter um acerto fino ali nessa pista aí, um carro muito bem ajustado, eu dou esse domínio, né? Até na Stand Cup, né, a gente viu o domínio dele avassalador, ele estava morrendo na praia no final. De resto aqui, como o Léo falou, a Chevy, né, diga-se, Junior Motorsports, é a equipe mais forte no momento da categoria. O Chase e a Edmund Smith, a cada fim de semana, vão se consolidando como dois pilotos que devem levar esse campeonato até o fim. Só um detalhe, porque o Chase Elliott, ele venceu mais provas que o Wiggins, só que a gente não vê ele conseguindo disparar na frente. Ele vai havendo aos poucos, 2, 3 pontos, um fim de semana o Wiggins vai lá e tira esses 2, 3 pontos. O problema com o Chase é caso ele tenha algum problema, algum DNF, alguma coisa possa acontecer com ele nos próximos fins de semana e esse campeonato acabar caindo no colo do Wiggins, que vem muito regular, muito consistente. Aqui a gente vai destacar uma coisa curiosa, né? O Joe Logano não venceu nessa temporada, o carro 22, né, Pedro? Tem uns 14, 15 vencedores já nesse ano, e o Joe Logano, tanto mais que esses pilotos que correm regularmente na categoria, não conseguiram vencer. Ou seja, não adianta você ser um cup driver que quer garantia de vitória. No mais, só como o Léo falou, né? Oi. Só o Ryan Blaney venceu nesse carro aí, ó. Foi o semana passada em Bristol, que o... Tem o Keselowski, né? E o Keselowski. É, o Keselowski. O Keselowski venceu, né? Todo mundo sabe. Mas só o Ryan Blaney venceu. Corrida essa que o Pedro quase empatou. Então... Não, foi de boa. Então, só terminando no mais, um destaque aqui pequeno, né, não relevante, né, mas o Chris Buescher, né, que venceu em Road America, né, ele estava sendo patrocinado pelas Tartarugas Ninjas, eu acho que o novo filme que vai sair, e foi um dos grandes destaques nas mídias sociais durante o fim de semana. É isso aí, pessoal. Como eu disse antes, eu já tinha passado o que eu penso, porque eu não vi nada, sinceramente não vi nada, não tem nada dessa corrida. Porque simplesmente para mim, e o Léo também não deu motivo nenhum para ele ter gostado. Para mim deve ter sido uma bela de uma porcaria. Mas vamos lá então. Campeonato de pilotos. O Chase Elliott voltou a ser o melhor piloto regular, né? O que vai garantir o título dele com certeza. Eu acho que esse aí não perde mais, já pode até entregar a taça. Ele vem 15 pontos à frente do Regan Smith, 35 à frente do Ty Dillon, 48 à frente do Elliott Sadler, 54 à frente do Brian Scott. O Trevor Bayne vem 71 atrás. Aí, novamente, aquele abismo, né? O Chris Buescher, numa temporada que a gente pode considerar excelente para um piloto novato na Nationwide Series, apesar de ter perdido uma prova, ele já é sétimo no campeonato. O Brendan Gallagher vem em oitavo. O Ryan Reed é o nono. O James Buescher é o décimo. O Lando Kess é o décimo primeiro. O Kwiatkowski é o décimo segundo. Mike Bliss, 13º, Dakota Armstrong, 14º, e Jeremy Clements, 15º. Pra mim, a Nationwide já tá amarrado, tá, gente? Eu acho que podem colocar na conta do Chase Elliott. E se for campeão, muito merecido. Acho que tá fazendo um trabalho fantástico. E reergueu a estrutura inteira da Junior Motorsports. Né? A Junior que já venceu nessa temporada. Se eu não estou enganado, ele venceu Harvick. 8 corridas. 8, né? Harvick venceu 2, né? 3 corridas. O Chase Elliott venceu 3. E o Regan Smith venceu 2. É isso aí. Correto. É isso. O Regan Smith venceu só uma, né? Venceu só... Daytona. Só Daytona. Daytona. O Harvick venceu 1, 2, 3. 3 do Harvick. Keith Kane ganhou em Daytona também? Casey Kane, exatamente, 8 mesmo. Isso aí, Léo, obrigado. Tá correto, tava esquecendo do Casey Kane. É, então, assim, a Junior, finalmente a parceria dela com a Hendrick deu frutos, né? O apoio da Napa, eu acho que ajudou demais também. E, assim, eles estão muito bem acertados. É, sem dúvida, é a melhor equipe. Eu acho muito difícil o Chase Elliott perder o título, confesso. Mas assim, se não for dele, vai ser do Regan Smith, porque infelizmente, apesar de ser muito regular, muito, muito mesmo, o Ty Dillon não consegue andar no top 5. E para ser campeão, top 10 não importa demais, assim. Acho que. Mas é muito regular o Ty Dillon, a média dele tá fantástica. É, ele termina as provas, ele vai muito bem mesmo, só que ele precisava andar mais na frente e o carro da Richard Childress não dá isso. Ele tem um average finish de 9.4 e largada 10.2. Isso aqui, ó, é coisa fantástica mesmo, assim, é excepcional, mas não dá para concorrer com os carros da Junior porque precisa de vitórias para chegar mais à frente. Então, acho que para Nationwide, na minha opinião, é isso aí. Agora vocês. Acabei esquecendo de um ponto aqui. Como muita gente está falando da Toyota, né, de que é uma grande decepção, se você olhar a tabela de vencedores da Nationwide Series, pode até me corrigir, mas eles não vêm, a Toyota não vence desde Dover, na semana 12, ali, na 12ª etapa. A equipe ficou bastante para trás. É, o carro 20, né, com o Matt Kenseth, não venceu. As vitórias vieram praticamente só com o Kyle Busch em uma semana com o próprio Sam Horne Jr. É interessante, né? A gente vê como que o programa da Toyota vem ladeira abaixo, até na própria Nationwide Series, categoria eles dominavam, né? O problema da Toyota, não foi que a Toyota tá mal, foi que a Chevy descobriu que a vencer na Nationwide também é importante, também vale a pena, que era um campeonato que a Chevy vem deixando um pouco de lado. E a Junior Motorsports veio para alavancar tudo isso. Faz uns 2 anos, o ano passado foi quase a mesma coisa. Mas esse ano a Junior Motorsports veio para realmente alavancar mesmo, para mostrar para todo mundo que é um campeonato interessante. Investiu forte um piloto, um novato, que é o Chase Elliott. Tem o Egon Smith, que já é um piloto, vamos colocar assim, já um prata da casa, já na Nationwide Series. Creio também que ele deva ficar um bom tempo aí, o Egon Smith, ele, pelo menos nos próximos 2 anos, ele deva ficar na Nationwide. Só se aparecer uma vaga muito boa, eu creio que ele saia, mas melhor continuar vencendo na Nationwide Series, lutando por um título, do que subir para uma segunda de campo para andar em 25º, 30º. Então eu creio que ele vai conseguir segurar um pouco esse ímpeto aí de Sprint Cup e aguardar uma vaga, quem sabe, né? Uma vaga dentro da própria Hendrick, o Egan Smith. Então eu creio que a aposta da Junior Motorsports para 2014 foi boa, certa. Trouxe um novato com talento, um bom piloto. Trouxe um patrocínio muito forte, né? Conseguiu alavancar um patrocínio muito forte, que foi a Napa. E tem um prato da casa e ainda tem um carro coringa, né? Que é o carro 5, que tá aí, já venceu 4 corridas, 6 com o Harvick e 1 com o Case Camp. Com um carro muito forte. Então esse é o maior problema. Esse, vamos dizer assim, que esse vem sendo o maior problema da Toyota esse ano. E a Toyota esse ano, tirando a Gibbs, a Toyota não tem mais nenhum outro carro assim, de falar, nossa, esse carro aqui da Toyota é bom. Não tem não. Eu não vejo nenhum outro carro forte sem ser da Gibbs. Um Toyota forte aí para lutar por alguma coisa, almejar alguma coisa aí. Na minha opinião, não tem não. É, eu acho que em termos de Nationwide, a Toyota tá bem mortinha, né? A gente pode beliscou as vitórias aí, mas também não... Kyle Busch venceu, né? Phoenix. O Sedler venceu Talladega. Kyle Busch venceu Bristol, depois, desculpa. O Sedler Talladega. E o Sam Hornish venceu Iowa. Depois o Kyle Busch de novo em Dover. E daí pra frente, meu amigo, a Toyota não venceu mais uma. Ela não vence desde maio. Só passou perto com o McDowell no Iowa, né? Exatamente. Então, assim, as outras equipes vêm muito forte. E a gente teve uma sequência de Ford ali até agora, essa etapa de Atlanta, né? Onde deu Keselowski, Ambrose, Buescher e o Blaney, né? Só dois Penske. É, mas colocando dois mistos aí no meio também da jogada. Mas, de qualquer forma, assim, depois de Dover, a Toyota praticamente morreu de andar na frente, na verdade. Não só de brigar pela vitória, mas de... De realmente andar na frente, né? Ela... Em Bristol, o Kyle Busch até ia ganhar, né? Mas aí o Ryan Blaney socou 22 lá na frente lá e venceu a corrida. Em Bristol, o Kyle Busch ia ganhar. Tá tudo certo pra ganhar. É, e depois a gente não participou. É, ficou igual um bebê chorão, porque patinou na relargada lá. Mas isso foi semana passada. Então, não vou comentar nada sobre a semana passada. Bom. Então é isso aí, né, Nationwide? É, não foi aquela prova dos sonhos, muitos, sem muitos incidentes, acidentes, e até movimentação na pista, digamos, porque o Kevin Harvick dominou, né, a prova. Então, é pouco a falar aí. O Léo que assistiu não conseguiu arrumar muito assunto. O Hélio que viu picado também não, e eu não assisti a prova. E essa semana aí foi meio difícil para mim. Bom, moçada. Foi bom. É, eu falei até que foi na sexta, mas desculpa, ela foi no sábado, né? Foi no sábado à noite. Eu inverti as bolas. Ela foi no sábado à noite. E daí no domingo a gente teve a Truck e a Sprint Cup, a Força do Hábito. Mas ela foi no sábado. Bom, então é isso aí, moçada. A gente vai encerrar esse bloco aí. A gente volta com a Truck Series no Canadá. Essa, sim, é uma prova um pouco mais animada, eu posso dizer. Até por se tratar de um misto, né? Com um final bem interessante.